Mano, e essa história aí do vocês viram? Ah, eu sei. Eu vi, Cara, eu vi. conta aí que vai. Quebrando um pouquinho o clima aqui, mas eu vou cortar depois isso na edição, tá? Mas o é que o caramba, nossa, cara. é. Você corta aí, Não, mano. Faz uma marcação. pode ficar tranquilo, pode, mano, relaxa que vai cortar tudo que for minimamente polêmico. Não, não vai não. Não vai cortar tudo que for minimamente Vai polêmico, manter não. isso aqui. Vamos baixar o nível. É, tipo, eu vou cortar algumas coisas. É, o que não for polêmico eu corto, fechou? Tá bom. Beleza. Fechou. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E dessa vez estou aqui com uma dupla de especialistas. Dessa vez, pra variar, eu tô aqui com uma dupla de especialistas real oficial. Na minha direita, ele que participou do podcast, não do último, do penúltimo, sobre sexismo, Daniels. E aí, galerinha? Cheguei, isso aí. Olá, tudo bom? Tudo bom. E do meu lado esquerdo, antes direito, o estreante Pomper. Eu sou um especialista. Ótimo, beleza. Então, vamos falar aqui hoje sobre animes. Animes vai ser o assunto. Aí. E olha só, quem sugeriu essa pauta, na verdade, foi o meu irmão. Sabia disso? Sim. Sério? Meu irmão sugeriu a pauta e sugeriu que vocês participassem. Falou, por que você não pega o Pomper e o Daniels pra falar sobre anime? Aí eu, opa, pode crer. Pegarei-os. Pegarei-os pra gente falar sobre animes. E por que olha... ele não veio? Por que ele não veio? O Fábio é porque ele não quis. Tá aí, né? Não é porque ele não quis, vai. É porque eu não chamei também, porque né? Ele não é especialista. Eu poderia ter chamado. Vamos falar então sobre animes. E olha só, vou falar um pouco aqui sobre os animes e como que eu comecei a assistir anime, beleza? Aí cada um fala aí de si, né? Quantos anos vocês têm? 32. 32. Eu também. Então, beleza, eu tenho 33, é um ano acima, mas eu acho que a nossa referência de animes começou tudo igual, né? Década de 90? Isso. Década de 90, com certeza. Então, o primeiro anime que vocês assistiram foi Cavaleiros? Não, eu acho que foi Yu-Hakusho, o meu, se eu não me engano. Yu-Hakusho? É. Eu via na Manchete, passava vários, passava Shurato, Yu-Hakusho, aí passava Changeman, passava Jiraiya. Meio que eu percebi que eu era um otaku, assim. Não percebi, né? Mas. Meio que começou tudo. O meu foi Cavaleiros, como todo bom cristão, né? Que assim, atrasado é assim mesmo, né? Não, mas eu acho que você que foi atrasado, não foi, Denis? Porque eu acho que... Eu comecei de todo mundo, não, não, não me tire esse título, meu amigo, não me tire esse título. Eu cheguei antes, não, mas eu meu pensei amigo. Que o primeiro era Cavaleiros, aí depois teve a onda do... Aí a Manchete queria acertar de novo com outro anime, aí pegou e acertou com o Yu Hakusho. Aí veio o Shurato, é. Não, mas o Cavaleiros não veio... Tava na Manchete também? Tava. É da Manchete. É da Manchete. Vocês têm... Sério? Opa. Mas e veio antes de Yu Hakusho? Veio. Veio antes. Vocês estão falando sério? Vocês não estão me sabotando, não? Não, sério. Eu tô na dúvida. Não, veio no Brasil antes. Caramba. Se foi feito depois, eu não sei. Mas no Brasil veio antes Cavaleiros. Não. Sim, eu tô falando antes. Nossa, então vocês começaram antes de mim. Caramba. Capaz que sim. Você não era o cara popular na escola? Ah, o cara do futebol? Não. Não, eu jogava futebol, mas eu nunca fui popular. Eu sempre fui meio estranho. Então esquece. Por isso que eu vejo animes. Por isso o título. É. Na década de 90, tinha Cavaleiros, aí depois eu lembro que era Dragon Ball, Yu Yu Hakusho. Pokémon. Tinha Pokémon. Então, Pokémon. Pokémon. Digimon, Monster Hunter. Super Campeões também, pra galera do futebol. Monster Hunter, acho que era Monster Hunter. Tinha também das meninas, não tinha? O Sailor Moon e a Sakura Card Captor, que era muito maneiro. Sim, Sailor Moon. É, que há quem discuta esse negócio de se era só das meninas, né? Porque, né, enfim. Como assim? Pô, os melhores são pras meninas, né? Mas os melhores são pras meninas, é incrível, tudo. Como assim? Não, como? Sakura Card Captor? Não, é incrível Sakura Card Captor, mas é melhor que o Hyakusho. Desculpa. Ah, não, não é melhor não, mas tipo, mas é muito bom, cara, e era pra feito pras meninas, tá ligado? É. E tipo, assim, naquela época, era uma putaria que os caras faziam, porque tipo, eles faziam as séries, né? As emissoras, elas botavam as séries, e quando tava no meio das 12 casas lá, no caso do Cavaleiros, eles vão lá e rebuta tudo, e volta desde o começo, e é mais 6 meses até chegar na mesma casa lá de Leão, que eu lembro que tinha parado na casa de Leão, uhum. No Aiorus. Pois é. Aí eles rebutaram, aí voltou tudo de novo, aí você fica naquela... Você é refém, tá ligado? Daquela história, você tem que continuar assistindo. Meu, era um desrespeito total. E não era nem no meio, né? Casa de Leão é meio que no começo. Sim. E tem gente que é refém até hoje, né? É, da TV, desses reboots, mas eles continuam até o final, né, ou não? Ou eles ainda estão com essa putaria de nunca mostrar o final, é sempre vai e depois volta. Qual é o final do Cavaleiros? Eu não lembro. Ah, é Saga de Hades, né? Nossa, será? Ah, não, mas eu tô falando do final da Saga das 12 Casas. Ah, tá. Que ele chega lá no Gêmeos, no Saga de Gêmeos, mata o Saga de Gêmeos, mata? Sim, não lembro, ele luta com o Gêmeos, aí tem o irmão. Sim. Não lembro, nossa, eu realmente não lembro. Eu lembro mais do Pokémon, na verdade, do que de todos esses, né? Eu não lembro nada do Sakura Card Captor, não lembro nada do Sailor Moon. O Alessandro, até um pouco antes aqui de a gente gravar, tava com o Alessandro, aqui aí ele falou sobre qual que era a sua Sailor favorita. Eu nem lembrava que tinha uma Sailor Mars. Não, mas você lembra da cor dos cabelos dela, né? Tipo assim, tinha loira, tinha de cabelo azul, tinha de cabelo verde, tinha de roupa vermelha. Não lembro, cara. Eu só lembro que era mini saia todas. Yeah! Aí tem alguma coisa aí. O Yu Yu Hakusho também é um muito maneiro por causa da dublagem, né? E o Dragon Ball, cara, que é o que eu devia lembrar um monte, eu não lembrava nada, cara. Eu fiquei pesquisando, né? Eu vi hoje que o Kuririn não podia subir na nuvem. Vocês lembram por quê? Nossa, não faço ideia. Kuririn não subia na nuvem, por quê? Porque ele tinha malícia e só podia subir na nuvem quem não tinha malícia. Nossa, não lembrava disso. Caramba. Eu não lembrava de nada, cara, do Dragon Ball, de nada, nada, nada. E o Yu Hakusho, eu só lembrava que era... Eu só lembrava das cartinhas lá, do dragão branco de olhos azuis, não sei. Não, esse é Yu-Gi-Oh, rapaz, você tá confundindo. Não, então, do Yu-Gi-Oh mesmo. Ah, tá. Do Yu-Gi-Oh, eu lembrava do Exódia, que tinha o Exódia, que tinha uns negócios assim. Aí depois, eu não lembro mais nada. O Exódia é o primeiro episódio, cara. É, isso é verdade. É o primeiro episódio. É. O Exódia é logo de cara. É mesmo? Caralho, os caras gastaram essa cartada. Vocês viram o que eu fiz? Mas antigamente eu assistia esses desenhos, né? E depois eu parei de assistir. Eu depois não continuei, né? Acho que o último que eu vi... Foi Pokémon e depois não continuei, né? Não assisti mais animes. E eu só fui voltar. Você cresceu, né? Você entrou na adolescência, largou essas coisas de criança. Mas tinha muito conteúdo de anime que, cara, você podia usar pra uma experiência de vida. Aqui a pessoa não tinha experiência de vida, ela buscava nos animes, entendeu? Ah, é? É. Eu acredito que sim. Por exemplo? Por exemplo, deixa eu pensar... Elabore. Justifique sua resposta. Deixa eu pensar num anime aqui. Vou pegar uma coisa simples assim, sei lá, por exemplo, Yu Hakusho. Tipo, você podia meio que se inspirar no Yusuke pela ousadia dele, sabe? Pela coragem que ele tinha, sei lá, tipo, de sempre estar indo assim em frente, sabe? Mas eu não tinha esse perfil na escola, entendeu? Mas eu usava isso talvez como inspiração, tipo, quero ser como ele, sabe? Esse tipo de coisa. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Ah, eu sou mais eu, né? Acho que sim, isso faz sentido. Acho que, tipo, muito de amizade a gente aprendeu com o Cavaleiro Zodíaco, né, cara? Exatamente. Puta, 100%. Exatamente. É, 100%. É? Exatamente. Nossa, cara, Shiryu amigo não é à toa. Obrigado, Ikki! Shiryu amigo! Entendeu? De não deixar o amiguinho pra trás, se sacrificar na casa de Capricórnio, isso a gente aprendeu. Ficar cego e tal, esse tipo de coisa, né? É, realmente. É, pro olho, coisa, né? Amizades aqui, entendeu? Tipo, ó. Cavaleiros era... Mano, era que, assim, na época, né, a gente gostava de uma... Eu vou falar um negócio que eu já falei pra vocês, mas eu acho tão bom que eu vou falar pra ficar registrado e gravado. Uhum. Quando eu era moleque, né, todo mundo, a gente tem um cavaleiro do Zodíaco favorito, né? Pra mim era o Shiryu. Era o meu favorito. Também. Porque tinha uma tatuagem muito maneira. É, o golpe dele era da hora. Tinha um cabelão muito maneiro. Não, pá. Ele era forte pra caramba. É, pô, dragão é foda, né? Dragão é foda, pô. Ele fazia a cachoeira voltar. Olha só, não faz menor sentido. E, cara, era muito maneiro o Shiryu e tal. Eu gostava dele porque ele era muito maneiro. Ele furou os olhos lá, mesmo sem precisar. Mas ele furou os olhos lá. O olho, os ouvidos, furou tudo. Né? Tudo que dava pra perder, ele perdeu, tipo, praticamente. Ficou cego, surdo. Virou um peso de papel, quase. E, tipo, naquela época, porra, eu achava mó maneiro e tal, por uns motivos meio bobos, assim, tá ligado? Também gostava do Seiya, porque era mais forte, não era sei... Era mais que... forte? É, eu acho que era o Seiya que era mais forte, não era? É, o protagonista, né? Não sei, ele apanhava muito, é, mas cara. O Fênix, acho que o Fênix sempre foi mais forte, na real. Nossa, cara. O Ikki. É, o Ikki, ele fazia umas coisas bizarras. Ele vem, se eu não me engano, foi na saca de Hades lá que ele venceu um dos três generais lá no X1. É verdade, tipo, é verdade. Cara, ele não tinha nem uma armadura de ouro igual o Shiryu, igual o Seiya, igual o Hyoga. Não, cara, ele cavaleiro de bronze foi lá e pô, tá ligado? Usou o golpe lá da mente. Sim, aí tipo, depois de um tempo, tá ligado? Que você vai vendo as histórias de cada um, né? Uhum. É, eu comecei a gostar do Hyoga, tá ligado? O Hyoga de Cisne, né? Uhum. Por causa da história dele, ele tem uma história muito, muito foda, tá ligado? Tipo, pra criança, e foi apresentado pra criança, que é tipo, a mãe do Hyoga, pra salvar ele, deixou ele no bote salva-vidas, só tinha um lugar no bote salva-vidas, olha só, só tinha um lugar... Aí deixou ele lá no bote salva-vidas lá pra salvar a vida enquanto ela se sacrificou. Ela naufragou com o barco e ficou lá congelada no mar da Sibéria lá, congelada lá eternamente. Aí ele fica treinando na Sibéria, sei lá, no gelo pra tentar ficar forte e ele fica com isso na cabeça, né? E o Hyoga ia visitar a mãe dele lá, ver ela congelada lá na Sibéria. É, e ele fica com esse trauma, ele tem esse trauma e não consegue superar. E tem uma hora que ele vai enfrentar o cavaleiro de... É o Mu? Não, quem que é o cavaleiro de Aquário? É o... Camus, meu mestre. É isso mesmo. Então, aí teve o... É bom você botar essas inserções, falar essas inserções, que eu vou botar todas elas. Beleza. E o Camus afunda o barco que a mãe do Hyoga tava. E, tipo, o Camus de Aquário fala pra ele, ó, você só vai conseguir ficar forte de verdade quando você superar isso. É. Se você não superar isso, você não vai conseguir ficar... conseguir o seu maior poder e tal. Eu me lembro muito bem que sua mãe dormia no barco que afundou no mar da Sibéria. Já se despediu de sua mãe, Hyoga? Não! Na vida, minha mãe está indo pro fundo do abismo! Não! Não! Ninguém vai conseguir chegar naquela profundidade! Eu nunca mais vou poder ver o rosto dela! Mamãe! Mamãe! Mamãe! Você está ficando louco. Você está cheio de amor para com sua mãe e seu mestre. E cheio de ódio contra mim. Isso não passa de emoções baratas. Você fez isso para me ajudar a alcançar o sétimo sentido. Era isso que você queria me ensinar, não era? Era isso, me diga! Se quiser enfrentar os Cavaleiros de Ouro de igual para igual, Hyoga, deve abandonar esses sentimentos baratos. Adeus, Hyoga. Cuide-se bem, filho. Mamãe! Mamãe! Não, eu não posso. Eu não posso esquecer a única coisa que restou pra mim no mundo. Eu não posso deixar de lado as minhas lembranças. Não posso! Não posso, Camus! Não posso! Se você não superar isso, você não vai conseguir seu maior poder. E ele não supera, porque ele não consegue largar isso, tá ligado? Mas ele treina, fica forte, mas ele não supera. Ele carrega esse trauma. E, mano, isso é muito foda, tá ligado? Tipo, na época, lá pra crianças... Porra, não, mano, já tinha puta. Se não era foda um negócio desse? Se não é foda? Não, e eu não percebi na hora. Acho que ninguém percebe, mas tipo aquela parada, né? Tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você assiste, fica guardado 15% só. O resto do meio que... perceptível, é, assim, tipo, né? Tipo, é sub... Não, tipo, eu lembro até do Digimon, tipo, o primeiro lá, tipo assim, que ele não é um anime pra criança, né? Tudo mais, meio igual cópia do Pokémon, tudo. Mas, mano, eu lembro daquela cena do Pinóquio, que ele aponta a arma pro TK, assim, tipo, e fala alguma coisa de inocência, tipo, de... Fica comigo! Quem é? Escuta, por que você não joga um jogo de guerra comigo, hein? Você pode ficar com isso aqui. É uma arma! Você não deve usar isso pra brincadeira! Vai matar alguém, cara! Mas essa é a parte mais divertida do jogo. Você não vai morrer facilmente. Eu não quero acabar com o jogo rápido. Atirei nas suas pernas. Assim você não vai andar mais. Que vai destruir a inocência dele. Você fala, nossa, cara, isso aqui não é pra criança, sabe? Tipo, é. Isso aqui é além, sabe? Cara, Digimon era pesado, né? Era um desenho que os bichos morriam. Os bichos morriam de verdade. É, sim. Nossa, tipo... Era deletável. Se eles morriam no mundo real, não no Digimundo, eles morriam de verdade. E aí rolava umas mortes. E era traumático, assim. Digimon era foda, mano. Sim, exatamente. Mas sempre foi uma cópia de Pokémon. E Pokémon é um sucesso absurdo até hoje, né? Até hoje, cara. É hoje, games e tudo mais. Na década de 90 eu assistia todos esses desenhos e tal, depois eu parei, né? Aí teve esse gap. Eu só voltei a assistir anime, tipo, pô, muito tempo depois, com um negócio mais improvável do mundo, que é um jogo chamado Catherine. Lembra dele? Lembra dele? Eu lembro porque você recomendou, eu fui jogar por recomendação sua, você falou, mano, gostei, me recomenda uns animes, eu falei, ué, o Gustavo vai ver anime. É, exatamente. Então sim, cara. Obrigado desse movimento aí. Cara, esse jogo era um jogo basicamente de anime mesmo. Sim. Basicamente, você faz os puzzlezinhos pra assistir anime, né? Pra assistir a história. Cara, é tão bom, tipo, que é um negócio adulto. Eu já tava adulto. Foi tipo 11 anos isso, foi outro dia. Faz um tempinho. Então, eu já tava meio que adulto. Olha só, Denis, contar pra você a história do Catherine. Tô vendo. O cara tinha uma mina, tá ligado? Chamado Catherine. Só que aí ele não queria muito, ele tava com esse receio ainda, não sabia se tava querendo muito ficar com ela ou não, tá ligado? Putz, mas vai abandonar todas as outras minas pra ficar com essa mina e tal. E aí essa mina, tipo, ela já tá namorando com ele não sei quanto tempo, ela dá um ultimato, né? Falou, e aí, o que a gente vai fazer? E aí, a gente vai programar de casar? Como é que vai ser e tal? Dá um ultimato assim nele, né? Aí ele fica super nervoso e aí ela já emenda. E ó, eu acho que eu tô grávida. Que? Tá ligado? Já emenda, já pum, botou uma cartada aqui. Aí ele fica com essa indecisão, tipo, não é que é uma indecisão, mas ele fica com esse negócio na cabeça, tipo, puta, mano, eu nunca mais vou poder sair com ninguém, eu não vou sair mais com meus amigos, agora vou ter que trabalhar full time no escritório, não sei o que e tal, não vou poder sair pra bar. Fica com isso na cabeça. E aí acontece que ele vai no bar lá e fica chorando lá com os amigos dele, essas paradas, e ele tá bêbado e tal, aí chega uma outra menina. Uma mina naipe hentai, mano. Daquele jeito. É. A mina vai lá, conversa um pouquinho com ele, pau, tal. E ele acorda na casa dele no dia seguinte com a mina, tá ligado? Com a mina hentai. Com a mina hentai. E o nome da mina hentai era também Catherine, só que com C. Ah, tá. Aí a história vai para uns caminhos meio maluco lá e tal. Tem que fazer várias escolhas. E aí, qual que é o futuro que você vai querer? Você ah, tem que entendi, decidir. Entendi. Se você vai querer casar ou você vai querer ficar com a outra Catherine ou você vai... Entendi. Tem um sério desenrolo e tal. E o final é maluco, é completamente maluco. É bem naipe anime, assim, completamente doido. E aí eu falei, caralho, mano. Tipo, porra, o que, que é isso, mano? Eu quero mais anime. Quero consumir mais disso, quero consumir mais. Eu quero mais, quero mais. Aí eu cheguei pro Pomper e falei, ó, Pomper, ó, a história é essa, o jogo é esse. Faça a lição de casa, assista aqui esses vídeos do PewDiePie jogando esse jogo. É verdade. E pelo amor de Deus, me indique coisa semelhante. Teve continuação esse jogo, não teve? Teve uma que era tipo um reboot. Cara, eu também vi, eu vi todos os finais também. Que era agora que tinha uma outra Catherine. Agora vai ter uma Catherine com Q. Com Q? Caralho. Pra forçar bem a barra. Mas é bom demais, cara. É bom demais, bom demais. E foi nessa... Mas qual gênero que você... Fala aí. Foi nessa época que eu te fiz uma lista de recomendações, não foi? Eu tô com ela aberta aqui. É disso que falaremos. Vamos ver. Vamos lá. Pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que. O mundo defender. Pokémon, temos que pegar. Se eu sei, pegá-los eu tentarei. Olha só a lista de recomendação que o Pomper me fez. Começando aqui, ó. I Can't Understand What My Husband Is Saying. Calma, esse aí... Que é ótimo. Deixa eu ter que ver a fotinha, tá? Porque às vezes tem que ver a fotinha pra ver se eu sei mesmo. É um anime desconhecido, porque é desses de 3 minutos, de 4 minutos, sabe? Tem no YouTube. São vários episodinhos pequenos? Vários episodinhos pequenos. Eu assisti alguns, tal. Não assisti tudo. Eu assisti alguns. Achei mais ou menos, tal. Não continuei. Sério, cara? Pô, é tão divertido. É legalzinho, mas não era o que eu tava de olho mesmo. É esse que a mina é cachaceira, não é? E o cara não acompanha. Essa mesmo. Esse mesmo. É uma mina loira e tem um cara de óculos, é isso? Isso, uma mina loira, cachaceira e o cara meio nerdão, assim. E aí os dois meio que não se entendem, eles não falam a mesma língua. Moram junto? São casados, é. Ah, tá. São muito diferentes um do outro e eles querem meio que mostrar pros outros o lado normal do seu companheiro. Ah, conheço não. Uhum. Outro, Love is Hard for Otakus. Esse eu acho que eu conheço, calma. Nesse daqui tem uma menina que ela gosta muito de mangá yaoi. Yaoi é tipo mangá de menino com menino, em relacionamento gay entre homens. Ela é aficionada nisso. Aí meio que no trabalho todo mundo descobre que ela é aficionada. Aí o namorado termina com ela por conta disso. E aí ela decide sair do trabalho, mudar de trabalho. E nessa que ela muda de trabalho, ela reencontra um amigo do colégio que é um cara que é muito nerd e extremamente viciado em jogo. Fica jogando videogame o dia inteiro. Aí vai daí. Eu também não assisti esse. Esse eu não vi. Esse eu recomendei porque tava passando na época. Eu falei, vou deixar o Gustavo ver. Se ele gostar, ele me fala se é legal. Eu comecei a ver esse aqui, mas eu não gostei muito, não. Tipo assim, é legal a premissa, sabe? Mas... não sei, não deu aquela, sabe? Não teve aquele momento que te prende, que você fala, vou continuar vendo. Sim. Caricano. Caricano é ótimo, é muito bom. Eu acho que eu não soube explicar o que eu queria, de fato. Eu acho que eu queria comédia, mano. Mas comédia é complicado. Porque agora você falando da sua lista, eu tô vendo que todos têm a ver com vida conjugal, assim. Todos têm a ver com, tipo, casais. Agora que você tá falando, eu tô percebendo aqui qual foi minha ideia fazendo a lista. Caricano é sobre um casal que se forma novo e aí eles crescendo e tal, vivendo juntos, assim. Mas eu nunca vi o final, não sei se é bom ou não, se termina legal. Mas tem final no anime ou só tem final no mangá? Eu acho que nem tem mangá, viu, cara? Eu acho que é original. Nossa, que brisa. Eu tô vendo aqui que é bem antigo, tipo... É, anos 90. Pelos traços, dá pra ver que só pelos olhos grandes e tudo mais. Eu nunca vi Caricano, mas eu já ouvi falar bastante, assim. Muitas pessoas falavam, não, Caricano, sabe? É um anime bem conhecido, assim, do pessoal underground e otaku. Yeah! Tem um muito pesado aqui, que é o Welcome to N8K. Uhum. Welcome to NHK. Eu tô ligado, cara. Eu tava na minha lista de ver esse aí. Cara, é muito pesado esse. Esse é muito pesado. E mora sozinho, não é? Uhum. Qual que é o nome desses caras que moram sozinho e... Não sai de casa? É, qual que é o nome disso? Nossa, não lembro. Hikikomori. Hikikomori, isso. O cara é um Hikikomori, tá ligado? O bom que você assiste esse negócio é que você aprende coisas novas, né? Porque sempre aparece um asterisco lá explicando o que que é. Uhum. O cara é um Hikikomori, tá ligado? Aí, tipo, entra uma menina na vida dele, assim, pra tentar salvar... Tipo, tentar ajudar ele, tá ligado? De alguma forma. Sim. Pra tentar libertar ele disso. E é muito pesado esse anime. Eu assisti até o final e é pesado. Caramba. É pesado esse daqui. Você assistiu também, ô Pomper? Ou você só indicou também porque tava... Então. Esse é um que eu não vi e te usei de cobaia. E aí, deu certo? Pô, o Gustavo gostou, então ele vai ficar na lista aí. Então já foi na lista. Não, né? Mas não é de comédia, cara. Eu sou o cara das comédias, mano. Mas você gostou, mesmo não sendo de comédia, não gostou? Ah, mais ou menos, cara, mais ou menos. Não foi... Eu não recomendaria, não, mano, porque é pesado pra caramba, mano. Ah. O assunto lá no final, assim, nossa. Nossa, sim. Você não deu uma risada, né? Eu não dei uma risada. Caiu numa crise, assim, tipo assim, eu falo assim, nossa, mas eu sou parecido com ele, ai, meu Deus, será que... Não, pra tanto. O cara é muito maluco. Entendi. É por isso que eu não vi. Então, exatamente. Tipo assim, você fala, ai, fudeu, tá ligado? Nossa. Esse aqui eu não volto. Entendeu? Mas qual que você falou aí? Gregory o quê? Gregory Horror Show. Eu não achei esse negócio pra assistir, eu só achei um jogo de videogame americano que tem esse mesmo nome, Gregory Horror Show. É, né? O rato meio Minecraft aqui, quadrado. Esse mesmo, é um jogo, né? Aí o Pomper jurou pra mim que era um anime, mas eu não achei. Sério, eu não lembro disso, eu não sei o que é isso. Acho que o Pomper tava inventando o nome de anime, assim, mas... Mas aqui ele começou a indicar uns aqui que são, olha, ouro, hein? Vai, manda aí. Esse daqui é um filme chamado Páprica. Páprica é bom. É bom. Só que, meu, o próximo aqui é o 10 do 10, cara. O próximo aqui é impressionante. É um filme, né? Perfect Blue é o nome. Cara, nunca vi. Isso daqui foi, olha, se não foi um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Tô chutando tudo aqui, eu tô assistindo recentemente, é um dos melhores, né? Mas como é que é mais ou menos a premissa? Cara, Perfect Blue é tipo assim, a menina é uma idol, né? Faz tempo que eu assisti. Mas a menina é uma idol principal. E aí ela larga a carreira de idol. O que é uma idol, Gustavo? Traduz para o nosso público. O que é uma idol? É uma idol. Idol é como se fosse uma cantora pop modelete. Uma diva pop, é. Uma diva pop meio modelo, assim, que ela tem que seguir certos preceitos, ela tem que ser toda perfeitinha para agradar o público, para agradar a fanbase dela. Sim, sim. Ela é a principal de um grupo idol. De um grupo, né? E aí ela decidiu largar essa carreira pra virar uma atriz de drama. Aí ela começa a viver esse mundo de atriz de drama fazendo cenas pesadas, assim, o que ia quebrar totalmente com a imagem perfeita que foi criada dela quando ela era uma idol, né? Uma idol pop. Uhum. E aí começa a entrar umas paranoias, começa a entrar um cara que começa a perseguir ela. É uma viagem um pouco, porque você às vezes não sabe o que é realidade, o que tá na mente perturbada dela, o que tá na mente de outros, entendeu? O que é imaginação. E começa a ficar uma loucura. E é impressionante. Esse desenho é incrível. É incrível. E não é de comédia. Não, é de comédia. E tem no YouTube inteiro. E não é comédia. E é impressionante, cara. É perfeito, é lindo, é maravilhoso. Eu fiquei pensando depois, tá ligado? Mano, é muito foda. Muito foda, muito foda, muito foda. O Páprica, você viu também? É do mesmo diretor. É do mesmo cara, né? O mesmo criador. O do Páprica, eu assisti, mas não me comprou tanto quanto o Perfect Blue. Eu assisti o Perfect Blue primeiro, né? Talvez a expectativa que eu criei. Sim, pode ser também. Eu diria que Perfect Blue é melhor mesmo, mas os dois são do mesmo cara, né? Do Satoshi Kon. Ele é muito bom. Nossa. Ele é muito foda, tudo que ele fez. Ele também fez esse White Album? White Album não é dele. É uma série, né? White Album. É uma série? Ah, tá, confundi. Mas você é também mais comédia romântica, né? É, White Album, talvez eu gostasse, cara. Eu gosto de comédia romântica. Se eu não me engano, viu? Se eu não me engano, faz tempo que eu vi. Eu tô vendo aqui que são duas meninas aqui, né? São esse White Album aqui. Tem de música também, né? Isso. E tem o School Days, que foi o último aqui que o Pomper me indicou. Cara, acho que School Days eu vi, velho. Nossa, não. School Days que é muito, muito polêmico, assim. É um negócio famoso entre os otakus porque é ed pra caralho, assim. Assim, tem gente que gosta e tem gente que odeia, porque é ed. É 880. É super ed. Você chegou a ver? Não, eu não cheguei a ver. Então, eu assisti um cara fazendo o resumo dele inteiro e eu sei o final. Vocês ligam de eu dizer o final? Não, fala aí, eu quero saber. É um anime sobre stalker, mas sobre stalker de verdade, assim, de uma menina que começa a perseguir a outra por ciúme de um cara. E termina em sangue, termina em facada. É só isso que eu vou dizer. É mais pesado que Mirai Nikki, por exemplo, assim? É porque é mais real, assim. Mirai Nikki é meio fantasia. Entendi. School Days é tipo, é gente nova, transtornada, fazendo merda. É isso, o anime, tá ligado? Tudo deve ter, entendi, pesado. É de cair a cabeça. É, pesado. Boa. Fica a dica. Por que eu te recomendei esse bagulho, hein, mano? Caralho. Sim, e outro que você indicou também é Paranoia Agent, mas eu também não vi. Isso. Esse é do Satoshi Kon também, do mesmo diretor de Perfect Blue. E esse eu não vi, porque é uma série dele, né? Ele só fez filme... Esse eu vi. Nossa, man. Um que eu vi. Nossa, caralho. Esse é bom. Vamos, recomendo. É bom. Cara, é pesado. Quanta história aí, Daniel? Não, cara, eu não lembro, eu não realmente não lembro. Eu lembro que, tipo assim, eu lembro só da experiência que eu tive vendo. Tipo, eu esperava uma coisa leve. É tipo aquele anime que começa de um jeito, você acha que vai caminhar pra tal direção, mas vai pra uma direção totalmente diferente. Começa, sabe, escalar, e você fala, mano, que... E vai ficando cada vez, tipo, não só escalar, tipo, a história do anime, mas vai ficando mais pesado, sabe? Mais violento. E você fala, mano, você não sabe onde vai parar isso aqui. Ah, é igual Perfect Blue, né? Ele começa a oscilar entre o que é real e o que é delírio, né? O que é paranoia, como diz o título. Ah, ele brinca bastante, o Satori, né, com esse tema, porque o Paprika é igual. Exatamente. É, exatamente, ele curte isso. Ele gosta, uma loucura. E o último que o Pomper me indicou foi um que não tinha nada a ver com o tema que eu tinha pedido, né, que era um parecido com o Catherine, que é o Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, pô. Você viu inteiro, que eu sei. Eu não assisti inteiro, eu não assisti a parte das formigas. Cara, ele não vê a parte das formigas, eu não falo nada. Ó, eu diria que... Ah, eu tenho que ver as formigas, mano. Pô, formiga é quando dá um step up, tá ligado? Dá um... Tipo assim, fica um pouco... Fica mais sério o anime, sabe? Não, assim... Hunter x Hunter é bom desde o primeiro episódio, né, cara? Mas quando chega as formigas... Sim, com certeza. Porra! É meio que a evolução de tudo, sabe? Até, tipo, do Gon e do Killua, tipo assim, sabe? É tudo que eles construíram pra chegar lá, tipo, e, mano, é pesado. Quando a história toda se encaixa, né, cara? Sim, exatamente. Eu tenho uma polêmica, hein, mano? Eu só não assisti a parte das formigas porque foi bem nessa parte que parou a dublagem. Ah, é verdade. E Gustavo, se você vai começar a ver anime, você tem que, sabe, tipo, quebrar certas barreiras aí. Pô, mas tá dando certo eu assistir só coisa dublada, mano, porque eu assisti cada coisa incrível. Não, mas hoje em dia tem bastante anime dublado, é verdade. Mas você perde um pouco da... Não, sabe, do... Toshiwa, tá ligado? Da coisa do golpe, sabe? O golpe quando eles falam... Mano, só pra você ter ideia, quando eu via Bleach, meu, eu era tão otaku que eu decorava o nome das Bankai, sabe? Bankai, tipo, é quando eles iam soltar um poder foda, tipo, eles falavam Bankai. Cada um falava de um jeito. Eu lembro, Bankai, Daiguren, Yorimaru, Bankai, Daiguren, Yorimaru. Era muito louco, tá ligado? Tipo, eu ficava repetindo, eu falava assim, não, porque eu me sentia o personagem, sabe? Tipo, mano, é diferente, entendeu? Dublado não daria pra fazer isso, tipo... Eu nunca vi Bleach, eu posso participar do podcast ainda? Eu ainda tô incluso aqui? Eu também nunca vi Bleach. Mas é que você vê, né? Tipo, o cara é expert, mas enfim. Sim. Tem esse golpe, né? É, tem um pouquinho que você fala assim, suspeito, tá? Ó, eu tava vendo até os animes que eu tinha assistido todos, eu não assisti tantos animes quanto vocês, né? Eu também não. O Pomper é manjado, o Pomper já viu pra caramba aí. Não engana ninguém não, tá, Pomper? Eu botei na minha lista aqui alguns, até que eu fiquei com bastante aqui na lista, mas de qualquer jeito, eu assisti esse ano, só esse ano, eu assisti 6 animes. Só esse ano, hein? Caramba, cara. Nossa, mais cara. Mais que eu. Vocês estão de brincadeira comigo, né, galera? Eu tô vendo 6 animes agora no momento, entendeu? Tipo, pô. Nossa, eu vi 2 animes esse ano inteiro. Só isso que deu tempo de ver. Meu Deus. Nossa, que otaku sou. Tô no lugar errado. Ah, otaku depois dos 30, né, cara? Não, pô. Pô, mas assim, mas não dá tempo de pegar aqueles 20 minutinhos assim. O que você tá vendo? Fala aí. Cara, eu tô vendo... Bom, os normais, né? Tipo, One Piece. É Samurai X, o Rurouni Kenshin tem remake, fica aí a dica. Tem. Não tá tão bom, tá legal, mas sei lá. Tem um que eu tô vendo, putz, que eu não lembro o nome agora. É que tem muito anime hoje em dia de isekai, né? O que é isekai? Explica para o nosso público, elabore. Cara, isekai, se eu não me engano, isekai é tipo mundo virtual, não é? Ou, se eu não me engano, se for traduzir. E significa outro, né? Então é outro mundo. É isso, outro mundo, que tipo é aquela ideia tipo meio Sword Art Online, tipo assim, que a pessoa, sei lá, normalmente ela morre... Digimon, né? É, Digimon também, Digimon foi antes, realmente, tipo assim, que a pessoa morre ou acontece alguma coisa, ela vai parar num mundo, tipo, diferente, normalmente é um mundo de fantasia, sabe, com dragões, magias... Tipo Yu Yu Hakusho? Não, o Yakusho, ele não morre. Tipo, é que tipo... Polêmica, polêmica. Ele morre no primeiro episódio, ele morre atropelado. Verdade. Ele volta, só que, tipo, é diferente. É diferente porque é tudo no Yakusho, é tudo no mesmo mundo, sabe? Nesse aí é meio que é um reset, tipo, o cara tá vivendo a vida normal dele ali de trabalhador, aí acontece um acidente, sei lá, ele morre e ele vai parar num mundo totalmente nada a ver, de fantasia, sabe? Tipo assim, com... Que aí existe magia, existe mulheres de peitos grandes normalmente, assim, na grande maioria. Que não existe no mundo real. É, que não existe no mundo real. Tipo, aí normalmente o cara vai fazer um harém, né? Tipo, harém é quando normalmente é um cara só e várias mulheres em volta dele, assim. Pô, é meio manjado, mas... E hoje em dia tá muito anime assim, sabe? Com essa temática. Eu tô vendo, acho que uns 2, se eu não me engano, com essa temática, sabe? Tipo, de o cara ir parar em outro mundo. Mano, tem um muito bom que tá passando no... É que eu não lembro o nome. É de uma elfa. Se eu não me engano, o estúdio é a Madhouse. E essa que é a Madhouse? Explique para os nossos ouvintes. O que é a Madhouse? Coisa mais didática possível vai ser. Tipo assim, vamos aprender sobre anime, galera. Vamos surpar. Mas Madhouse é um estúdio. Existem vários estúdios que fazem animes, né? Tipo, existe, sei lá, Madhouse, existe a Mappa, existe a Bones. O que é legal quando você manja dos estúdios é que, tipo, você vai ver um anime. Você vendo o estúdio que vai fazer, já dá pra saber mais ou menos se o anime vai ser bom ou ruim, entendeu? É verdade. Fica a dica aí, que é uma dica importante. Madhouse fez Sakura, né, cara, nos anos 90. Sakura, One Punch Man, que você conhece também, Gustavo, foi o Madhouse que fez. É, irmão. Eles têm os novos. Hunter x Hunter 2011 foi a Madhouse também. Ah, é verdade, verdade. O que você não viu, né, Gustavo? Porque não tem dublagem. É, né, velho? É esse mesmo. Certeza, né? Mas você falou aí de Isekai. Cara, Isekai é um gênero que tá pegando bastante agora, né? Porque eu acho que tem uma ideia aí de escapismo, né, no Japão, tá ligado? Tipo, a minha vida tá muito merda. Pô, se eu morrer ou se acontecer alguma coisa, eu vou pra uma vida diferente, melhor, né? E Eu, pra surpresa de todo mundo, eu assisti um anime inteiro que era sobre, dos 10 que eu assisti na vida inteira, um anime que era de Isekai. Que tem o melhor nome de anime da face da Terra. Qual que é? Que chama I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level. É, pior que eu gosto desse aí, eu gostei desse aí, eu achei mó legal. É o Slime Isekai, o famoso Slime Isekai. Ele é um slime, né? Não é esse não, não é esse não. Ai, droga, pensei que era esse. Não é esse. Ah, não é esse, é outro, cara. É um que uma mina... Mano, puta, velho. Mano, é inacreditável como, tipo... É, pensei que era esse. Não é. É inacreditável como os animes... Parece que o cara tem uma ideia de uma coisa, aí ele faz um episódio com aquela ideia, e o resto, foda-se. O resto, depois ele pensa. Os poucos que eu assisti é bem assim. Ó, vamos lá, pra não confundir, eu vou falar agora do Slime Isekai, que é um que eu não vi, mas eu sei a história. O nome dele também é muito bom. Chama That Time I Got Reincarnated as a Slime. Mesmo esqueminha do outro, é o nome da premissa inteira do que vai ser o anime. Sim, acontece. O cara morre nos primeiros 2-3 minutos do episódio, que nem todo Isekai. Uhum. E depois ele reencarna num mundo mágico de RPG, só que aí ele reencarna como um slime. O slime é tipo um bichinho mais básico, mais fraquinho de um jogo RPG, que é tipo uma bolinha de gosma. E aí, basicamente, é isso. Segue daí a história, ele tentando ficar mais forte, blá, blá. Eu não assisti esse. Pra não confundir, eu não assisti esse. O que eu tô falando que eu assisti foi esse outro, que chama I've Been Killed Slimes for 300 Years and I Maxed Out My Level. É o seguinte... Essa mina aí, ela trabalha muito. Ela trabalha demais, ela trabalha pra caramba. Aí ela morre de exaustão aos 30 anos. Ela morre de exaustão de tanto trabalhar. Aí ela vai pro céu. E quem tá lá no céu é uma deusa, mulher. Aí a deusa, como é mulher, ela é parcial com as mulheres. Ela quer ajudar a mulher. Aí falou, pô, você trabalhou muito. A gente pode mandar você aqui pra esse mundo agora. E outra coisa, você trabalhou tanto, poxa. Você pode desejar o que você quiser. Ela fala... Ah, então eu quero nunca mais ter que trabalhar na vida. Aí ele, tá bom. Eu quero ser jovem pro resto da vida. Ah, tudo bem. Eu quero ser imortal. Ah, tudo bem. Azusa Aizawa, 27 anos, mulher, solteira, escrava do capitalismo. Eu vivi a minha vida pelo meu emprego. Deixei de lado o namoro, diversão e todo o resto pra me dedicar ao trabalho. Então, um belo dia, eu morri durante o expediente. Oh, porcaria. Eu morri, né? Isso mesmo. Você morreu de tanto trabalhar nos seus 20 e poucos anos de vida. Entendi. Eu literalmente vivi e morri pelo meu trabalho. Olha, isso pode não compensar, mas eu te darei uma nova vida onde poderá viver feliz do começo ao fim. Você será livre pra fazer quase tudo o que quiser. Nossa, é sério? Eu posso pedir qualquer coisa? Sim, eu tenho um carinho especial por garotas. Não tem problema uma deusa ser parcial assim? Lógico que não. Então eu quero ser imortal e jovem pra sempre. Claro. Peraí, é tão fácil assim? Que maneiro. Agora uma corrente de mana circulará pelo seu corpo, te fazendo reencarnar em um corpo que nunca envelhecerá. O que mais? Já tá bom pra mim. Meu único objetivo agora é viver uma vida simples e tranquila. Aí ela foi lá e ela vira uma bruxa nesse universo de magia, ela vira uma bruxa e ela só vive uma vidinha tranquila ali e tal. E o próprio nome do anime já diz o que vai acontecer. O nome é I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level. Uhum. Ela basicamente fica, tipo, todo dia matando 4 slimes, todo dia. E aí, depois de 300 anos, ela se torna a pessoa mais poderosa do universo, tá ligado? Que é como se ela tivesse matando 15 mil dragões, tá ligado? Porque todo dia ela matava 4 slimes por 300 anos. Atividade é uma coisa e aí ela vira a pessoa mais poderosa do mundo e é isso. Não tem muito pra onde fugir depois disso. Muito bom. Basicamente essa é a ideia do anime. E, cara, é muito legal. É tudo contra trabalho, tá ligado? Tipo, porque todos os personagens que aparecem lá, tipo assim, ela sempre chega, ó, você não devia trabalhar muito, não. Você devia trabalhar muito. Tá ligado? É tudo denúncia contra o Japão, né? É, tipo isso. Mano, é tudo tipo assim. Pô, é, pô, você tá se esforçando muito, você tá querendo impressionar outras pessoas. Pô, por que você não fica mais de boa aqui? Tá ligado? E é só mulher, não tem homem no anime inteiro, é só mulher, todos os personagens são mulheres. E, cara, é muito maneirinho, mano, a bruxinha é mó bonitinha. E, tipo, eu falei desses negócios de animes que só tem uma ideia e é isso? E, tipo, foda-se, segue daí? Tem esse outro... Mano, eu tô puxando aqui, hein? Por favor, pessoal, vocês me parem e puxem vocês também alguma hora. Tem esse outro que eu também assisti, não foi esse ano também, mas eu também assisti, chama Peter Grill and the Philosopher Time. Nossa, nunca vi. Cara, a gente tem que falar sobre esse anime, puta, cara. Já assistiu? Esse é um que é polêmico, não é? Ah, é Eti. O que é Eti, o Pomper? O que é Eti? Cara, Eti é o jeito como os japoneses pronunciam a letra H em inglês. Mas não é isso que eu quero. E o que é a letra H em inglês? O que é a letra H em inglês? Tem a ver com hentai. Ou seja, Eti é um hentai soft, tá ligado? Seria um soft porn, vai. É isso, é soft porn, resumindo. Eu podia ter dito só isso. Sim, é aquele negócio que tem conotação sexual, tá ligado? Não mostra nenhum sexo explícito, mas ele isso. Mostra... Isso, é erótico, não é pornográfico, é mostra isso. Um peitinho aqui, tá ligado? Uma piadinha de bunda ali, é isso, tá ligado? Uma calcinha. coisa leve. E esse Peter Grill é outro que também só tem a ideia é jogada. Porque, tipo, é uma ideia que já é batida assim, tá ligado? Eu não sei se vocês... Já namoraram, ou se namoraram, vocês traíram, ou já foram pivô de uma traição. Mas tem sempre essa ideia, né? Tipo, que não é nova, mas eu tava com ela na cabeça quando eu assisti e, porra, bateu muito. Que é tipo assim, quando a mulher trai, é muito diferente de quando o homem trai, tá ligado? Quando o homem trai, assim, na minha cabeça, né? Quando o homem trai, o pensamento dele é completamente diferente. Quando o homem trai, acho que o pensamento dele é tipo, puta, eu tenho que voltar pra minha mulher. Tipo, o mais rápido possível, tá ligado? Tem que acabar com isso, tem que voltar pra minha mulher. E, basicamente, é um anime criado nessa ideia. Peter Grill é o guerreiro mais poderoso do universo e todas as outras guerreiros, todas as outras princesas de outros reinos, né? De várias raças, querem ter um filho dele, tá ligado? Pra ter os genes do guerreiro máximo. E aí vão atrás dele pra tentar dar pra ele. Só que ele não quer, ele resiste, ele, tá ligado? Ele é super forte. Só que tem sempre uma hora que ele vai lá e... Ih, rapaz, não deu. Aí falhou, tá ligado? Não é escapado, entendi. Aí no dia seguinte ele acorda tudo fodido, assim, na cabeça. Ele, meu Deus, o que eu fiz? E é basicamente isso por 12 episódios. E é muito bom, mano. Por que ele resiste, como, né? Nunca tem um motivo pro cara resistir. É porque ele tá casado com a Luceia Senpai. Nossa, eu lembro do nome dos caras. Caramba. Ele tá prometida pra Luceia Senpai. Ele nunca nem pegou na mão da Luceia Senpai. Que é a princesa maior do reino maior e ele é apaixonado por ela. Só já que... traiu assim, já rodou, né? Mano, mas puta, você fica com dó dele, porque é muito difícil, cara, pra ele. Nossa, coitado. Mano, esse desenho é muito bom, cara. É muito bom. Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer. E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar. Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber por quê. Alguém esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer arigato Dois esse ano, Pomper? Quais dois você assistiu esse ano? Quais dois? Eu vi Vinland Saga. Ah, Vinland Saga, verdade, bom. E Vinland Saga, que saiu esse ano. E qual outro que eu vi esse ano, cara? Jujutsu, você não viu, não? Peraí que eu vou pesquisar. Peraí que eu vou pesquisar. Chainsaw Man? Chainsaw Man foi ano passado. Chainsaw Man foi ano passado. Foi? Nossa, minha noção de tempo tá horrível. Spy vs. Family. Esse está saindo, né? Mas eu não tô vendo. Tá na terceira temporada, eu acho. Não, tá na segunda, o Spy Family. Começou a sair agora, né? Na segunda temporada. É, segunda, nem sei. Jujutsu, você não tá vendo, não? Não. Ai, preguiça de shonen, cara. Ah, mas é aquele shonen diferente, né? Tipo, é tipo meio que... É o shonen mais violento, né? Tipo, que eles falam... Ah, é, eu vi o Gundam, cara. Ah, o Gundam esse ano. O Mercury lá, o... Mercúrio, nossa, as bruxas é de Mercúrio. Muito bom, porra, cara. Irmão, cara, que... Nossa, a animação é tudo muito bonito naquele anime, cara. É muito bom. É do quê? Do quê? Robôs gigantes. Robôs gigantes, só que... Caramba, só que tem, sei lá, ele faz um negócio meio... Puta, me ajuda, Daniel. O que é bruxas de Mercúrio? Cara, tipo, é assim, eu posso chegar a falar um pouco dos personagens, sabe? Tipo, meu... É o seguinte, ele se passa numa escola em que tudo é resolvido com duelos. Exatamente. Só que são duelos de verdade, assim, que pode dar morte, que pode dar ruim. É, só que são duelos entre robôs gigantes. E entre robôs gigantes. Só que os alunos são todos, tipo, filhos de empresários ricos, assim, é uma escola de gente rica. Então, meio que o que tá acontecendo no cotidiano ali da escola são disputas entre as empresas, tá ligado? Porque os alunos representam os pais quando eles estão lutando com robôs gigantes. Então eles estão treinando pra ser capitalista quando eles crescerem, sabe? Ah, sim. E, porra, é muito foda, cara. E é muito grave, assim, as coisas que acontecem. É um anime seríssimo, cara. É bem legal. E também tem a questão da personagem principal, né? Que, tipo assim, ela não é de uma grande família, entende? Quando ela chega lá, ela já chega com um robô dela, que, tipo assim, foi um robô, digamos assim, diferenciado da maioria. E, meu, e aí ela acaba meio quebrando, não só quebrando o sistema lá que eles construíram, porque o anime vai escalando, né? Tipo assim, vai virando uma coisa muito mais... Sim, sim. Porque normalmente Gundam tem isso, né? Tipo assim, de muita questão social, né? Tipo, política, questão social. É, então... Mas não é comédia? Cara, não, é muito não bom. Tem nada de comédia? Não. É só sério? Cara, é sério. Ele é um drama. É um drama de guerra, basicamente. Então é bem sério o tempo todo. Rola um romance de vez em quando, mas assim, você não vai dar muita risada, sabe? É bem sério e adulto. E vai ficando cada vez mais sério, sabe? Tipo, não vai ficando mais leve. Ele começa fofinho, vai, digamos. Não, começa fofinho, me engano. Não, porque ele começa aquele massacre já no começo, na verdade. Não. Exatamente. Só que rola esse equilíbrio de forças, assim, no começo da série. Aí, conforme vem essa menina de fora, essa outsider, ela quebra todo o equilíbrio, sabe? Da escola, das empresas e tal. E aí, basicamente, são peças de dominó caindo, assim. É bem legal. E é bem trágico. Tá? A animação, assim, é incrível, Gustavo. Nossa, cara, é muito bem desenhado tudo, sabe? É bem bonito, bem bonito. Uma coisa que eu tô prezando é pela animação hoje em dia, hein? Cara. Eu sempre achei, porra, não, eu sou uma pessoa madura. Pra mim, história é o que há. Não é porra nenhuma, mano. É animação. Não, mas a animação faz parte da história, cara. Tipo, dependendo como sabe, mostrado as imagens e tudo mais, cara, ajuda a contar a história. Sim, sim. Qual que foi a melhor coisa que você assistiu esse ano, Daniel? Cara, a melhor coisa... Vinland Saga, cara. Vinland Saga. É, cara, então, eu consigo pensar em Vinland Saga, cara. Porque, mano, foi... Assim, a evolução, tudo, cara, foi, tipo assim, do personagem, cara, foi, tipo... Nossa, meu, cara. Imagina só um anime que é focado... A primeira temporada é toda em guerra, sabe? Que você odeia o protagonista porque ele é um cara chato, que, sabe? Tipo, ele não tem... Ele só tem raiva, moleque. E, de repente, na segunda temporada, tipo assim, o anime muda completamente o foco, sabe? Sim. Foca tanto no personagem central, na evolução meio que interna dele. E tipo, e tira meio que a parte da guerra, sabe? Tipo assim, fica muito mais focado na ideia dele trabalhar ali. ali e tal, sabe? Tipo, e no vazio que ele sente todas as pessoas que ele matou. Ao mesmo tempo ele vai ficando mais velho. Nossa, cara, é incrível. É muito foda. Porque pensa no seguinte, Gustavo. Vinland Saga é um anime sobre vikings, certo? Então a primeira temporada é dedicada a isso. Na segunda temporada, o menino, sei lá, ele faz 20 anos, ele não é muito velho. Ele é capturado numa batalha, vira escravo e vai trabalhar numa fazenda. E não tem uma luta na segunda temporada. Ele vira um fazendeiro na segunda temporada. E ele decide repensar o passado dele. Por que ele matou tanta gente sendo tão jovem? O que isso significa? Então vira um anime sobre, sei lá, qual o sentido da vida e da morte, tá ligado? Aí a mudança é incrível. Tipo, você sabe, cara, tipo, você vê a primeira temporada só sangue, guerra e umas lutas muito bem feitas, que é o mesmo estúdio que fez Attack on Titan, sabe? Tipo assim, é uma coisa. E de repente na segunda, tipo, o quê? Mas que parece ter outro anime, sabe? Tipo, mas. Meu. É maravilhoso, cara, maravilhoso. É de amadurecimento? É tipo isso? É um coming of age, exatamente. É um anime sobre amadurecimento. Sim, sim. Só que com guerras, vikings, sabe? Toda uma coisa. É pesado. É, eu gosto de falar que é tipo uma mistura de Berserk com Samurai X, sabe? Pois é. Porra, falando em amadurecimento, eu vou pro caminho completamente oposto, mano. Os animes que eu gosto são todos extremamente bobinhos e imaturos. Talvez, não tem problema. Teve um que eu assisti esse ano. Ó, eu assisti 6 esse ano, já vou falar os 6 aqui. 6 anos. Pra tirar isso do caminho. O segundo aqui, ó, tem o Spy vs Family, que é incrível, é incrível. É bom, eu amo é esse muito anime. Bom, é muito bom, caramba, é bom pra caramba. Eu amo esse anime, cara, eu amo muito esse anime. E o segundo aqui, puta, mano, é a coisa mais imatura que eu não deveria estar assistindo na minha idade, que é Love is War. Love is War. Ah, isso aí você mostrou. É dois adolescentes, tipo, fazendo joguinho, tipo assim. Ah, Kaguya-sama. É, esse mesmo, Kaguya-sama. Esse mesmo. Cara, dois adolescentes fazendo joguinho, tipo, eu não posso mostrar que eu gosto dele e tal, tá ligado? Tipo, mano, eu não deveria gostar disso. Eu não deveria gostar disso. É completamente fora. Mas, mano, é muito bom, cara. Esse anime faz muito sucesso, cara. Ele é muito conhecido. Ele é bem famoso mesmo. Mano, esses dois aqui, pra mim, são bem parecidos, o Spy vs Family e o Love is War. Porque, tipo, todo final de episódio eu terminava com um sorriso no rosto, sabe? Que você terminou. É, good vibes, né? Anime good vibes. Tipo, caramba, pô. Nossa, poxa, tomara que ele fale que ele gosta dela, tá ligado? Tipo, o negócio é muito bobinho. Mas, ó, os animes normalmente mostram quem você é, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, é? É, se você gosta desse gênero, tipo assim, talvez isso diga alguma coisa da sua personalidade, não sei, sabe? Então, eu acho que esses próximos dois que eu vou falar, eles dizem bastante da minha personalidade, que eu acho que eles são bem parecidos. É o One Punch Man e o Chainsaw Man. Que os dois protagonistas... Mano, vê se faz sentido o que eu tô pensando. Eu gostei tanto desses dois protagonistas, porque, tipo, pra mim são os caras que não têm ambição nenhuma, tá ligado? São dois bostão, né? São dois bostão. É, dois bostão, né? Talvez seja mesmo. Tipo, mas, tipo, são os caras que não têm ambição, tá ligado? Tipo, e eu meio que eu me vejo assim muito... Penso assim, ah, puta, mano, eu deveria ter mais ambição na minha vida, né? Eu fico pensando, isso é o que eu mais penso. E tipo, eu não tenho ambição nenhuma, parece. Tipo, que nem esses personagens. Que o cara chega assim pro cara do Chainsaw Man lá, e ele fala assim, ah, qual que é a sua ideia de futuro? Ele fala, ah, eu queria... E 3 refeições por dia. É, 3 refeições no dia, ter um lugar pra dormir e tomar banho. Ele não tem objetivo, ele não tem pelo que lutar. Até que boa parte do anime é ele tentando pegar nos peitos da mina. As únicas criaturas com quem eu me dou bem são os gatos. Eu detesto a raça humana. Não que humanos tenham feito alguma coisa comigo, mas odiá-los é um instinto que nós demônios temos. E eu odeio os demônios também. Foi um demônio maldito que roubou a minha mascote, o Miauzinho, afinal. Hã? Eu faria qualquer coisa pra ter o Miauzinho de volta. Até mesmo cooperar com um humano sujo. Eu faria de tudo por aquele gato, mas eu duvido que você entenda isso. Por um gato? É, não entendo mesmo, que besteira. Ah, se bem que se fosse por um cachorro, eu até entenderia. E se eu dissesse que se me ajudar a recuperar o miauzinho, eu permito que você aperte os meus peitos? Demônio miserável! Capturar um gato? Isso é coisa de covarde! O bichinho não tinha nada a ver com isso! Como caçador, eu não posso perdoar! Deixa comigo! Eu vou esmerilhar esse demônio! Ele não tem muito o que almejar. E é meio que eu assim, tá ligado? O One Punch é a mesma coisa, tá ligado? Ele, tipo, ele tá preocupado no... Porra, Ele tá, puta, mas o mercadinho vai fechar às 8. Mano, tem que sair correndo, tem que sair agora, meu. O mercadinho vai fechar às 8, eu vou ficar sem café da manhã. Isso. Mano, umas coisas muito, muito assim, muito pontual, mano. E eu acho que é muito... Isso fala com você, né, cara? Fala comigo. Eu até comprei uma botinha, tá ligado? Aquela Nike falsa lá, por R$65, porque o cara do Chainsaw Man usa, tipo, um Nike cano alto, tá ligado? Tipo, uma botinha cano alto. Pode fazer cosplay já, Gustavo. O próximo passo é fazer cosplay, cara. Não posso, porque não dá pra ficar 5 minutos com aquele negócio, senão o pé cai, porque machuca muito essa bota falsa que eu comprei da Shopee. É foda. Eu gosto muito desses dois por causa dos protagonistas. O outro que eu assisti esse ano chama Tengoku Daimakyu Ilusão Celestial. Dengoku Daimakyu Ilusão Celestial é o nome. Já assistiu esse? Não. Explique. Nossa, não vi. Mas eu gostei do traço aqui. Bonito. Esse é pesadíssimo, mano. É pesadíssimo. É um futuro apocalíptico, tá ligado? E duas crianças estão andando sozinhas nesse futuro apocalíptico. Na primeira cena, os caras vão assaltar essas minas dessas crianças e falam assim, ela é mulher, ainda bem, tal, vamos se divertir com ela, tá ligado? Tipo, uma cena, tipo, induzindo que ia rolar um estupro ali depois, tá ligado? E, mano, o que mais me impressionou é que toda vez que eu dava play nesse negócio, aparecia lá o símbolozinho da Disney do lado. Que? É um anime da Disney, mano. E eu não acreditava, cara. Acaba que a Disney comprou, mas tá no Star Play, né? Ah, tá. No Star Plus. Mas eu assisti achando que era da Disney e, mano, eu não acreditava, cara, no que eu tava vendo, porque era um negócio absurdo, assim, tipo, toda vez eu falava, não é possível, tá na Disney. Todo episódio que passava eu falava, não é possível, tá na Disney, não é possível, isso daqui tá na Disney. E cara, é bom demais, e é mais sério e tal, tem umas cenas ali meio... Mas o traço é bonito, hein, cara. É bonito, cara, eu gostei também. É bom pra caramba o traço, é lindão. E tem umas cenas assim, meio pesadas assim, com menor de idade, assim, de sexo e tal, mas nada demais, tá ligado? Nada que seja muito... Mas a história é muito boa, né? Tipo, é uma história que te prende, né? Não é... Sim, eu não sei se eu fui induzido pelo seu anúncio, mas eu fiquei vendo cenas aqui do Tengoku Daimakyo, e é só putaria esse bagulho, mano. Não é só putaria, não. Vi um compilado de cenas polêmicas aqui, porra. É, tem algumas, mas é pouca coisa. É pouca coisa, coisas leves. Não é o foco do anime, né? Entendi. Assista, mano, é muito bom. Eu gostei pra caramba desse. E o outro que eu assisti... os outros que eu assisti aqui esse ano, nem sei se pode ser considerado anime, né? Mas é o Arcane, que é o do League of Legends. Vai. Pô, não vi ainda, cara. Não vi ainda. Cara, Pomper é bom, viu? Nossa, é legal. Obrigado. É legal. E o Blue Eye Samurai, que eu achei mais ou menos. Eu não cheguei a ver esse aí, eu fiquei meio, CGI, já me... É muito sério, é muito sério. Ah, é que, tipo, não é, cara, eu, por exemplo, eu adoro anime de samurai, essas coisas. Só que, cara, quando eu vejo que é muito CGI, sabe, computação gráfica, tipo, que tipo, não é desenhado, digamos, à mão, assim, meio computadorizado, eu fico meio com receio. Tem animes bons, assim, mas eu não... Ah, dá uma quebra, sabe? Sim. Coisas altas e um coração sonhador ninguém irá. Daniels, posso fazer uma pergunta difícil pra você? Pode. Difícil. Eu queria saber o seu top animes. Animes. Ou desenhos japoneses. Não, meu top. Mas top o quê? Top 3, assim? Pode ser. Top 3? Cara, ó, eu vou colocar, tipo, Yu Hakusho em primeiro. Yu Hakusho foi, tipo, assim, ele pra mim marcou. Ele pra mim ele é o rei do shonen, sabe? Ele é aquele. É aquele shonen que, tipo, ele é simples, sabe? Tipo, não é uma história. O que é shonen? Shonen é anime pra jovem. Jovem menino. É, jovem menino. Tipo, vai, de colocar de entre adolescência 13 a 17 anos. Teria, assim, a teoria, mas vamos colocar 13 a 30, vai. Tá bom. A 33? Fechamos 33? É, 33. Tá bom. 35, vai. Coloca 35 aí, porque provavelmente vai ter os 35. Tá bom. Mas, cara, porque, mano, tipo, pra mim, Yokushou, tipo, ele é incrível, porque ele é simples, só que ele consegue entregar muito bem o que ele se propõe, sabe? Você fica encantado com as lutas dos personagens, porque são lutas que, tipo, são diferentes entre elas. Não é só, ah, eu tenho um poder mais forte, não. Meu, tem uma luta ali do Yusuke, cara, que luta contra um bêbado, cara. Mano, eu esqueci essa luta até hoje, cara. Que, tipo, é só trocação, pá, pá, pá. E de repente eles terminam, sabe, colocando, tipo, os dois colocam uma faca no... Como se fosse uma faca pregada no chão, assim. E fica, tipo assim, um parado na frente do outro, assim, só lutando. Cara, você fala, mano, tipo, é sanguinário. Tipo, cara, não sei, é incrível. O Yokusho, tipo, ele entrega o que se propõe muito bem. Por isso que ele, pra mim, ele é o top 1, assim. Olha só, top 1, caralho. É, top 1, com certeza. E também é anime de infância, né? Tipo, foi o que me mostrou o mundo dos animes, assim, e tal. O segundo, eu colocaria... Qual vai ser meu segundo anime? Cara, eu não... One Piece, vai. Vou colocar One Piece, foda-se. One Piece? Eu vou ser dos caras que... É, porque One Piece é incrível. E, tipo, One Piece tem me surpreendido cada vez mais ultimamente. Eu diria mais por isso. Você assistiu One Piece ou Pomper? Eu vi 100 episódios. E você acompanha o mangá? Falta 900 agora. Você não acompanha o mangá? Ou não? Eu acompanho o mangá. E por que One Piece é tão foda? Porque, mano, é uma história muito... É muito grande. Eu fico impressionado como... Se você pegar um anime que, tipo, tem mais de 1000 episódios... E, vamos dizer assim, sendo bonzinhos, que tem uma constância, sabe? Não é aquele anime que, assim, o personagem começa no episódio 1 e no episódio 5 ele já tá voando, soltando poderes, kamehameha, esse tipo de coisa. Não, tem uma construção na escala do poder e ele combina muito bem com a história como toda. E, tipo, é meio Game of Thrones no sentido que, tipo, tem muitos personagens... E depois esses personagens, eles não são só apresentados e largados. Eles continuam, eles fazem parte da história no futuro, tudo mais, onde tudo se conecta. Você fala, mano, como é que um anime que mais de 1000 episódios consegue fazer tanta conexão, assim, entre lugares, personagens, sabe? Tipo, pra mim, por isso que é incrível. Tipo, é uma epopeia, sei lá, velho. Um épico. É, cara. Só One Piece conseguiu fazer isso. Tipo, pega, sei lá, Pokémon, tem mais de 1000 episódios, só que um episódio não tá ligado com o outro, sabe? É. One Piece, não, é só uma história, tá ligado? Cara, mais de 1000 episódios, só uma história, tudo bem, poderia ter uns 600 episódios, se não fosse por causa dos feeders, né, da enrolação. Mas, cara, é incrível, cara, se você parar pra pensar de fora, mano, tipo... Eu ia defender Pokémon aqui, mas você me derrotou, cara. É. Pokémon é fofo, pô, em termos de jogo, assim, Pokémon, pra mim, não tem comparação. Porque eu vi os mais de 1000 episódios e você me derrotou, porque você tá fazendo eu repensar minha vida. Mas, cara, que, tipo, é que eu não cheguei a pegar a época do Game Boy, tá ligado? Forte. Se eu tivesse pego, meu amigo, eu te entenderia muito bem, mano. Porque, mano, não existe jogo tão incrível. Não, mas eu digo do desenho mesmo. Ah, sim, sim. Digo do desenho. Sabe quando vocês dois fizeram, sei lá, 10, 11 anos e pararam de ver Pokémon? Ah. Eu não tive isso. Você foi embora. Eu nunca parei de ver. Até ganhar, foi até o fim. Mas teve fim, acabou ou ele... Acabou, o Ash aposentou. Ele ganhou a liga, né? Finalmente. Ele ganhou, foi ano passado ou esse ano? Foi agora, assim, ano passado ou esse ano? Nossa, eu lembro que eu vi a notícia. E acabou. Eu acho que foi ano passado, até que você fez um vídeo, Pomper, detonando o Pokémon. E? Ah, é. Arrebentando o Pokémon, falou, já chega dessa porra, meu, porra. O Ash não ganha, já era pra ter ganhado, tava com o Lucario lá, não ganhou. Um negócio assim, o Pomper falando, tá ligado? Mas deu efeito meu vídeo, porque ele ganhou logo depois. Sim, os caras devem ter assistido pela pressão, deu a pressão popular. Os caras me ouviram, sim. É, falou assim, não, o cara está falando a verdade, tá? Vamos fazer o Ash ganhar logo. Caramba, poderoso. Falta um do Daniels. Nossa, o terceiro, cara. Nossa, o terceiro é difícil, mano. É porque aparecem tantos na cabeça, sabe? Mas é que assim, eu sou o cara do Shonen, né? Então é foda. Tem que ser um Ganda. Vou colocar Ganda no geral, porque Ganda... Tem o Full Metal Alchemist também. Não sei se assistiu, se gosta. Ah, não. Não, adoro, mas é que, cara, sabe quando você é um otaku já graduado, já viu muitos animes? É difícil você falar assim, mano, pô, mas tem esse anime, mas eu vou deixar esse aqui de fora. Death Note não é sempre... Nossa, não, o quê? Isso aí é o otaku moderno, sabe? Começou a ver por Death Note, vai falar Attack on Titan, sabe? Esse tipo de anime, assim, não. O cara já é pós-moderno, já. Já é tipo, ah, não, os gráficos são incríveis, você fala, nossa... Cara, eu não sei, eu acho que eu colocaria, vou colocar Naruto, só porque Narutinho me marcou muito, assim. Narutinho foi quando eu comecei a ver anime japonês, que eu falei assim, nossa, isso aqui é legal. Tipo assim, ninjas ainda, sabe? Eles faziam jutsu e tudo mais. Nossa, é incrível. Pra mim, esse é top 3. Você, o Pomper. Cara, o meu não tá na ordem, assim. Eu vou dizer os três, mas não tem posição. São Gundam, Steins Gate e Code Geass. Gundam, Steins Gate, mano. Steins Gate é um que eu fiquei pra assistir aqui, porque na lista dos... Bota na sua lista, que é legal pra caralho. Quer saber? Vai ser o próximo que eu vou assistir, ó, Steins Gate. Boa. Mas, ô, pô, você viu as duas temporadas? Não vi a nova. Ela não existe. Ela não existe, ela não é real. Ah, tá, entendi. Então, beleza, então fechou. Qual que é o outro? Você falou Gundam? Gundam é o primeiro, mas não o primeiro lugar, porque eu acho que eu não tenho um top 3, assim. Esses três estão juntos no top 1. E o outro é Code Geass. Ah, você não botou Hunter x Hunter? Gente, isso que é foda, tem muito, entendeu? É. Difícil, cara. Caramba, não botei, tem quarto, vai, pronto. É foda, cara, quando você vê muito anime, cara, é difícil escolher. É difícil escolher três, né? É, velho. Pô, eu falei que você ia falar, não, você quer pouco também, tem que ser 10. E tem algum, assim, que todo mundo gosta e vocês não gostam? Sword Art Online, eu não sei, eu não gosto. Um anime bem famoso, assim, não, e pra mim não me desceu. Começou muito bem, mas... Nossa, cara, que decepção. Caramba. E aí criou todo um gênero aí também, né? Uma raiva. Tem um que todo mundo gosta que eu não gosto, mano, que é o... Cowboy Bebop. Você não gostou? Caramba. Não gostou? Não gostou. E eu tentei, hein, mano, assisti uns 10 episódios. Caramba, cara. Nossa, cara, não te pegou, velho? Sério? Não me pegou, mano. É muito... Dá bastante sono, não posso... Eu tava pensando em rever, pra falar a verdade, velho. Nossa, caramba. Gustavo. Esse tá no meu top 3 estendido. Menção rosa, sabe? Pô, nossa, Cowboy Bebop é incrível, cara. Porra, irmão. Que é isso agora? Eu vou tentar mais. Cara, tudo aquele anime é incrível. Animação, trilha sonora, história, cara. Nossa. A musiquinha eu gosto. Personagens. Tem, os personagens, tipo, mano, tem até brasileiro na história dele. Eu vou tentar mais, vou tentar mais. Qual que é o seu, Pomper? Todo mundo gosta, mas eu não gosto. Acho que Sal também, Sword Art Online. Nossa, cara, isso aí é raiva, cara, isso aí dá raiva. E o New Genesis Evangelion? É meio chato. Ah, esse é bom. Esse tá no top 3 estendido também. Caramba, mano, mas tá tudo no top 3 estendido. Não, né? Eu também teria um top 3, assim, eu teria só os pesados, sabe? Só os... Puta, Eva é demais, cara. Eva é demais. A cara é incrível. Eu não tenho nenhum que eu gosto muito que não é comédia, tá ligado? Gustavo, você viu Mob Psycho? Mob Psycho, eu vi, mas não pegou tanto quanto o One Punch, né? É do mesmo criador. É, que ele fica um pouco... Ele é mais sério, né? Mas também é engraçado pra caralho. Ah, eu... Puta, o Clube do Fomento Corporal, porra, muito bom. Fomento Corporal! Em frente, em frente, em frente, em... Os atrativos de um homem não estão nos seus poderes paranormais. Pra mudar essa situação, eu resolvi entrar pro Clube do Fomento Corporal. Fomento Corporal! Ei, frente, frente, frente, frente, frente. Fomento Corporal! Ei, frente, frente, frente! Eu não vi. De live action, eu assisti o One Piece do live action. É bom? Vocês gostaram? Eu achei demais. Eu não vi. Eu gostei. Lógico que não se compara ao anime, tipo, né? Não tem nem como, mas, cara, o que eles conseguiram fazer... E da hora que eles entregaram, tipo, você percebe que não foi só... Ah, não, vamos fazer só um negócio aqui, sabe? Igual fizeram, sei lá, com Death Note, fizeram com Attack on Titans. Você vê que eles entregaram o coração ali, sabe? Tipo, você vê que os caras realmente se esforçaram pra fazer um negócio decente e ficou legal. Pra mim, a melhor coisa que o pessoal pode fazer, cara, é fazer um desenho, uma série que os personagens tenham um cabelo diferente. Porque eu tenho uma dificuldade de decorar o rosto de personagem, mano. Rosto e nome, né? Se cada um tiver uma barba meio diferente, o cabelo colorido, mano, isso é a melhor coisa pra mim, cara. E eu gostei muito, velho. Eu conseguia saber quem era cada um. Não, mas isso que é legal do One Piece. Tipo, tem tanto personagem, mas não muda só o cabelo, muda também a proporção dele, sabe? Tem uns gigantes, tem uns baixinhos, tem um nariz grande. Você pode não saber o nome, mas você vai saber qual que é qual, sabe? Tinha botado algumas coisas mais na pauta, mas acho que já tá bem grande, né? O que vocês acham? Vamos continuar. um pouquinho mais? De anime eu vou até amanhã, cara. É, então, é isso que eu ia falar, cara. Já disse, eu só tô começando, só pra mim. Então vamos continuar um pouquinho mais, ó. Senseia, guerreiro das estrelas. Senseia, nada a temer. Animes e mangá. Vocês leem mangá também ou não? Eu coleciono. Porque, mano, mangá tem uma coisa... Tem que ser tendo, tá ligado? É outra coisa. Fala aí, pô. Tipo, é incrível. É, rola uma outra dedicação, assim. É diferente de anime. Eu lembro que eu peguei pra ler os do Junji Ito. Mano, são muito foda, mano. Tipo, tem um cada... Gostou, caramba. Nossa, eu adorei o mangá. Cara, é impressionante aquele negócio. É... Pra quem não conhece, o que é Junji Ito Pompermeyer? Junji Ito, ele é um autor de terror, mas é meio bizarro, né? Não é terror. Pô, rola um horror corporal, assim, rola umas paradas meio doentio na cabeça. Meio doentio, tipo assim, não, você não sente medo, mas você fica meio, nossa, meu Deus, que nojo. Às vezes você sente medo, eu não sei, é uma mistura de sentimento, é uma coisa louca. É terror, mas não é tanto de dar sustinho, assim, é terror mais de causar repulsa, digamos assim. É, exatamente, exatamente. E rola uma parada psicológica, assim. É bem isso. Olha só, tem uma história muito foda dele, que tinha essa pequena vila com moradores e tal, uhum. E do nada apareceu em um dos montes, né, de uma montanha lá, uma rocha lá, buracos com formato de pessoas. E aí essa cidade começa a perceber que existe um formato para cada pessoa da cidade, para cada pessoa daquela vila. Caramba. Específico. Tem um formato de tal pessoa, é exatamente o corpo dele para ela entrar naquele buraco ali, tá ligado? Desenhado ali como se fosse o corpo dele. Uhum. E as pessoas da cidade começam a parar assim e começam a pensar, meu, que é isso, tá ligado? Pô, o que pode ser isso e tal? Eles não conseguem tirar isso da cabeça. Uhum. E aí vai se desenrolando a história, mano. E puta que pariu, mano. Caramba. É muito bom, velho. Olha só outra ideia, mano. Assim, é... Quando você cria arte, você tem que tirar umas ideias do nada, né? Tipo, você tem que criar umas ideias diferentes de tudo. E olha só uma outra ideia que o cara teve. Tipo, teve essa pessoa que ela tinha medo de dormir. Já viu essa história famosa dele? Medo de dormir? Não tô lembrando, não. Ela não queria dormir, porque, tipo, toda vez que ela dormia, podia passar 8 horas, né, na vida real. Só que ela sonhava e passava meses dentro do sonho, tá ligado? Nossa. E é sempre pesadelos. Então, tipo, ele não queria dormir. Ela sabia que se ela fosse dormir, ela ia ficar na mente dela por meses dentro de um pesadelo terrível, tá ligado? Sim. E só ia aumentando. Toda noite, passava dias dentro do pesadelo. Aí depois começou a passar semanas, depois meses, depois anos. Já pensou assim, ir dormir e você passar um ano, começar a viver uma história de um ano, assim. Aí começa a viajar numas ideias assim. E, cara, e é muito foda, tá ligado? É muito foda o desfecho das coisas. Essas ideias, assim, onde que o cara tira, mano, pra mim é impressionante, tá ligado? Algumas coisas... Mas japonês, eles têm isso, né? Tem muita história japonesa que você fala, mano, como é que o cara conseguiu criar isso, sabe? Tipo, de onde vem esse bagulho? É, de próprio Berserk e tá ligado? Pra mim, tipo, assim, é uma coisa que você fala, mano, a cabeça do cara deve ser, sei lá, um inferno, sabe? Pra eu quero pensar numa história assim. Também penso nisso, tipo assim, a gente tava falando antes dos Grandes Sertões Veredas, né? Qual que é a história do Grandes Sertões Veredas, ô Pomper? Ai, caramba, cara. Puxei muito? Qual que é a história do, sei lá, do Dom Casmurro? Dom Casmurro é a história do... de um cara paranoico que a esposa tá traindo ele, né? Então, beleza, essa é a história do Dom Casmurro, tá ligado? Agora você vai pegar uma história de um anime aleatório, tá ligado? O primeiro episódio é um raio verde que vem e transforma todo mundo em pedra e ele acorda depois de 5 mil anos e aí ele é o único sobrevivente, ele tem que criar formas de tirar todas as pessoas das pedras e tem pessoas numa estação espacial fora, tá ligado? Tipo, é uma loucura muito grande, tá ligado? É muito além, né? É muito além. Mano, os animes têm umas histórias absurdas. Ó, vocês falaram do Junji Ito. Tem um cara que vocês vão gostar também, que é o Shintaro Kago. Ele faz uma coisa na linha do terror, assim, igual o Junji Ito, só que também envolve um horror corporal e também envolve uma fritação, assim, mental das pessoas se desfazendo e desmontando. Nossa, eu tô vendo algumas imagens aqui, meio já pega pesada. Já achou? Vendo uns olhos aqui, tipo assim, uma cara cheia de olho. É, nossa, é incrível. Tô vendo aqui uma cara que tem três caras. Ele é incrível, mas não leia perto dos seus pais, assim. Uhum. É bem da hora, então. E evento de anime, vocês foram em alguns? Não, nunca. Nunca foi, Pomper, eu já fui em vários. Não, sou contra. Não, tô brincando, foi um monte. O Pomper até trabalhou neles. Que vocês iam em um agora, né? Era hoje? Era hoje, inclusive. O Pomper ia no canto dos artistas. Eu achava que, inclusive, era por isso o podcast, porque hoje teria um evento de anime, que é o Up ABC, o maior evento de anime do ABC. E eu achei que era por isso que você tinha chamado nós, porque não rolou o Up por causa do alerta de tempestade, de fim do mundo, etc, né? Mas eu acho que o Pomper ia aproveitar e divulgar o livro dele, assim. Ah, tá. A gente tem 30 ouvintes. Ó, beleza, então, tá. Na média. Eu ia trampar hoje no evento de anime, eu ia no corredor de artistas divulgar e vender meu livro, que não tem a ver com anime, mas na verdade tem muito a ver com anime, tem muita influência, cara, tem muito Cowboy Bebop e muito Gundam no meu livro. É, era isso que eu ia falar, não é muito Cowboy Bebop o seu livro? Aham, então você entendeu já. Só que bom. Caramba. Mas fala um pouco aí sobre o seu livro, Pomper. Aproveitando, a gente tinha que gravar um podcast sobre o livro, quando vocês lerem, né? Então, é que no final do ano eu vou fazer a retrospectiva dos podcasts. Em janeiro eu vou fazer o podcast padrão de previsões do ano inteiro, que eu sempre faço. Fevereiro, vamos marcar pra fevereiro? Todo mundo tem que ler até fevereiro? Sim, com certeza. Com lição de casa, hein, mano. A gente faz mesa cast e toma uma, hein. Pode ser? Mesa cast? Pode ser. Mesa cast, então? O que é mesa cast que eu não sei, calma. A gente se tromba e senta na frente um do outro. Ah, sim, gosto. E grava pessoalmente, tá ligado? Pessoalmente. Eu gosto. Eu animo fácil. É, mano, não, até fevereiro eu já li, já. Mas fala um pouco sobre o seu livro aí, o Pomper. O livro é uma ficção científica, bastante inspirada em anime e bastante inspirado na minha vida, assim. Tem bastante coisa autobiográfica. Portanto, fala bastante sobre depressão e sobre por que eu não me matei. Enfim, né? É uma autobiografia. Se você quiser conhecer o Pomper, lê o livro. Mas é legal, assim, tem algo pra todo mundo ali. Eu acho que ele fala bastante sobre a nossa geração e sobre viver nesse mundo difícil, tá ligado? Sobre existir. É isso, recomendo. Ó, e esse daí foi o primeiro anúncio não fake aqui do podcast. Ah, é, né, mano? Porque em evento, eu tento vender pras pessoas, tipo, ó, uma ficção científica, eu estudei bastante. Digo, eu estudei bastante, mas assim, eu não coloco essa parte pessoal de, ó, o livro fala muito sobre depressão, tá? É. Eu não falo porque quando eu falava, eu via que as pessoas arregalavam o olho, né? Então... Eu falo assim, ai, meu Deus. É, entendeu? Pra vocês, eu posso falar real. Ei, mano, mas sabe que essa descrição que você fez agora, eu acho que vende mais no livro. Não sei se a preocupação é essa. Puta! Eu acho que anima mais a galera. É um negócio mais pessoal, né? Mas é que você gosta do tema, né, velho? É que eu não sei. Tipo, sei lá, às vezes o pessoal é muito sensível, sabe? Você é depressão, nossa, não, muito pesado, sabe? Tipo... Eu queria um escapismo, sabe? Mas não é um negócio que chama atenção? Chama muita atenção falar essa descrição que você fez agora. Ah, chama a sua, mas você é lindo, né, cara? Ah, tá, entendeu? Talvez você... não das pessoas. O pessoal não quer coisa que eles fiquem mal, entendeu? Eles querem ficar bem, viu? É tipo eu com um desenho japonês. Tipo isso. Ô, Daniels, eu também tinha separado aqui pra falar sobre os estilos dos animes. A gente falou um pouco, né? Dos estilos e os gêneros. A gente falou do shonen, tem o shonen, né? Tem o ecchi, tem vários. Tem o hentai mesmo, né? Que, pô... É um episódio à parte, hein? Aí pra falar de hentai. Cara, eu caí num bait, hein, mano? Eu caí num bait aí forte, hein? Qual bait? Me venderam um anime aí falando que era ecchi. Qual? Eu tô suspeitando que eu assisti um hentai ali, mano. Deixa isso dentro. Eu tô suspeitando. Não, não. Eu, mano, é um que chama... Começa com B? Não, não. Chama... Puta, foi banido em vários países. Deixa eu procurar aqui o nome certinho. Hero of Riddle, tá ligado? Ah, então não é. Não é o que eu pensei. Esse é um Boku alguma coisa, né? Redo, né? É Riddle of Healer, na verdade. Isso. Riddle of Healer. Redo de refazer, né? Redo. Isso. Riddle of Healer. Healer de curar e Riddle de refazer. Refazer a cura. Quando você falou do Peter Grill mais cedo, eu fiquei tentando lembrar desse e não lembrei. Agora que caiu a ficha aqui. Esse é polêmico. Então, eu acho que esse, na verdade, eu assisti como se fosse Eti, mas eu acho que é hentai. Mas chega a ter, tipo, explícito assim, ou é aquele quase explícito assim, mas não chega a ser? Ah, mano, mostra o cara fudendo as minas lá, só não mostra pau e buceta. É, então, eu acho que ainda entrei como Eti. É que o Eti hoje em dia... É? Mas, nossa, então se for, é o maior Eti da face da Terra, não, mano. Eu vi um, tipo, faz um tempo também, que tinha uma cena que era sexo, mas, tipo assim, não mostrava, mas mostrava, sabe? É bem isso. Era Eti também. É bem isso, mano. É, tá até mais evoluído agora o Eti, tá quase virando hentai. Bem ruim, mano, é bem ruim. Não recomendo. A história desse negócio é, tipo assim, o cara... O cara é abusado, né, logo cedo. Tem esse cara que é o healer, e ele consegue curar todo mundo, ele tem essa habilidade. Aí levam ele pro castelo e deixam lá ele pra curar a galera. Só que em certo momento ele se recusa a curar, porque ele tá cansado, não sei, não lembro. E aí prendem ele, drogam ele, deixam ele viciado numa parada lá, torturam, abusam dele seguidamente, porque descobrem também que se você transar com ele, você se cura, né? Você fica mais forte. Então abusam dele, arrebentam com o cara, psicológico destroçado. Aí fica nisso, torturado, abusado e drogado, né? Uhum. Só que acontece um evento nesse universo que faz o tempo voltar. E aí volta tudo, o mundo volta, dá um reboot, dá um redo, o tempo volta e ninguém lembra mais de nada, só ele se lembra do que tinha acontecido. Ah! E aí ele começa. Aí ele vai atrás de vingança. Vingança contra todo mundo. Só que a vingança dele se baseia em estuprar todo mundo. Claro, obviamente, né? Tava indo bem. E aí não para, é só estupro, até estupro. E quando é homem, ele transforma numa mulher e estupra. Mano, é isso. E vai indo. E basicamente é esse daí o anime, tá ligado? E, mano, o cara é bem malvado, velho. Esse herói aqui. Ele não é um cara legal, mano. Ele é bem malvado, velho. Eu não sei se é anti-herói, eu acho que é vilão mesmo. Caramba, tipo, tá, entendi. Por sexo o anime. Não sei, olha, não recomendo. Eu acho que era tipo hentai, mas não era, não chegava tanto. Você viu inteiro, então? Você viu bastante esse desenho? Ah, eu vi bastante essa porra. Sim, né? Pô, imagino que você não tava gostando já do começo, né? Então... Não, pior que o começo é bom, mano. Os dois primeiros episódios é bom, porque, tipo, é o primeiro personagem assim... Ah, vamos falar sobre isso também? Tipo, eu acho que a cultura japonesa é uma cultura que ela não incentiva muito a vingança, né? Não tem muito isso, né, nos animes. Ou eles perdoam mais, né? Eu acho que tem. Hentai. É que eu não sei. Pra mim, eu acho que tem. O próprio Code Geass, o Lelouch, ele não perdoa. É. Eu acho que depende muito do anime. Ah, então foi uma percepção errada que eu tenho. Cara, isso é muito mais shonen, sabe? Se você pegar Narutinho, Bleach, esses animes assim, sim, tá ligado? O protagonista sempre perdoa o vilão e tal, não sei o quê, mas... É, fica amigo, né? Igual o Goku. É, sim, exatamente. Tipo, o Vegeta vira amigo e tal. Nos dois primeiros episódios, tipo... Redo. Aparece esse cara que esse cara vai atrás de vingança full. Te prende, tá ligado? Porque, mano, o cara, ele vai fazer o que for. E a vingança dele, a primeira ali, é foda, tá ligado? Ele tipo, tem uma cena pesada, assim, que ele pega a mão da mulher lá, aí ele vai quebrando todos os dedos dela, assim, aí depois Nossa. Ele cura, porque ele cura, né? Aí ele cura os dedos da mulher e começa a quebrar de novo. É umas coisas muito... Tipo, e aí é bem feito, assim? É bem tipo... animado, tá ligado? Mano, é um negócio... É legal. Eu tô querendo ver, mas eu só não vou querer ver porque é muito estupro, mas... Eu não sei se é legal pra ver, cara, com ninguém. É. Se eu fosse voltar atrás, eu não assistiria isso, assistiria outro. Pior que você tá falando de estupro, o Pomper, o que você acha de Goblin Slayer? Caramba, cara, Goblin Slayer, ele foi polêmico antes desse Redo ser polêmico, né? E pelo mesmo motivo, assim, porque rolam uns estupros, né? Só que quem são os estupradores são os Goblins, tá ligado? Que são uns bichos malvados só, eles não têm muita razão, assim, eles são só umas criaturas más, vai. E aí o herói mata eles, e é tipo isso. Não tem essa coisa da vingança que você falou, é mais uns bichos irracional, tá ligado? É, peraí, estão batendo aqui na porta, peraí. Vixe. FBI, open up! NordVPN! Sim, jovens, sabemos que o FBI é um medo constante da comunidade otaku. Portanto, nós do podcast Não Tem Como Dar Errado, firmamos essa parceria com o melhor serviço VPN disponível no mercado. Com interface intuitiva e mais de 6 mil servidores em 60 países, o NordVPN é a escolha mais segura para você que quer navegar anonimamente pela rede mundial de computadores. Download de programas, filmes e animes, streaming pirata, acesso à Deep Web, tudo isso feito sem interrupções com a VPN mais rápida e segura da atualidade. Completamente livre de riscos e com garantia de reembolso completo caso você seja autuado pela Polícia Federal, FBI ou CIA. É isso mesmo! Caso seu dispositivo seja confiscado e abra um processo ou até mesmo lhe prendam em flagrante, o NordVPN lhe devolverá 100% do valor pago. Não dá pra acreditar, né? Pois é, acesse agora o link na descrição e garante o seu NordVPN disponível para Windows, Mac, Android ou iOS. NordVPN, a forma mais segura de ver conteúdo não seguro. Vem! Nossa, é um anime... Nossa, cara, é ridículo, velho, sério. Pelo menos me pegou de um jeito assim que me deixou com raiva, porque o primeiro episódio é traumatizante. Você vê estupro lá, você fala, caramba, aqui o Goblin está estuprando as minas. Você fala, meu Deus, pesado, né? Depois chega o cara, o Goblin Slayer, mata todos os Goblins. Você fala, nossa, que anime louco. Mas depois ele dá uma... No primeiro episódio, incrível. E depois só... Merda, nada acontece, a qualidade da animação diminui. Aí você fica esperando pra ver o próximo estupro ou a próxima cena pesada e meio que não acontece, né? Caramba, eu não cheguei longe assim, eu vi o comecinho só. É, eu tô vendo até a segunda temporada, meu amigo. Nossa. Eu vi de ódio. Um que eu vi muito tempo depois, assim, de ter passado a fama e que eu sei que o Daniel gosta é Overlord. Overlord, sim, Overlord, nossa, Overlord pra mim foi diferente dos Isekais. Ele tinha aquela coisa do harem, mas... Ele era diferente, né? É diferente, O que você achou, Pomper? Caramba, então, eu achei justamente diferente, assim. Parece que vai fazer tudo que os outros fazem, só que o que muda é o protagonista, porque ele tem um objetivo muito claro e ele não liga pra mais nada que tá acontecendo ao redor dele, sabe? E é da hora que, tipo, ele acaba não sendo um protagonista mesmo, um cara do bem, né? Qual que era o objetivo dele? Era, tipo, tentar encontrar os amigos dele no jogo e parece que ele ia dominar tudo, não era? Qual que é a história? O nome do anime é Overlord. Seria... Senhor Supremo. É o Isekai, o cara vai parar em outro mundo sem querer, porque ele tá jogando. Dá um pau no servidor e ele entra dentro do jogo. É sempre igual, né? E só fica ele. Só que ele consegue ver o rastro, assim, dos amigos dele. Ele consegue ver o fantasma dos caras ainda. Então, o que ele quer é recuperar os caras. Ele quer, tipo, reviver os caras, porque ele acha que é possível ainda. E só que pra isso ele precisa dominar o mundo. Então ele vai fazendo alianças e tal, vai criando um harém ao redor dele, involuntário, mas ele não tá nem aí pra isso, assim. Ele só quer voltar a falar com os amigos dele, tá ligado? Ele é meio obcecado, sabe? O que eu acho legal, assim, que me pegou, tipo assim, ele tá nesse outro mundo, é um jogo, né? Ele é muito overpowered, tá ligado? Ele é muito forte, ele tem os melhores equipamentos, ele tem os poderes mais fortes. E só sobrou NPC. Isso. Só que os NPCs, como ele tá nesse mundo, tipo, meio que ganham vida, sabe? Tipo, vivem o dia a dia. E é legal ver a maneira como ele trata esses NPCs. Tipo assim, como ele só se importa, meio que dominar tudo. Meu, ele mata as pessoas, ele usa. Ele não é bem um protagonista, sabe? Tipo assim, um cara bom. Uhum. E muitas vezes ele é meio vilão, sabe? E ele é o mais forte. Então você fica, mano, quem que vai desafiar ele e tal? É um pouquinho diferente, assim, pelo menos na ideia do Isekai, né? Essa coisa do, ah, eu vim pra outro mundo e sou o mais forte. É. Não, mas sempre tem isso nos Isekai, não é? Não é sempre assim? Eu vou pro outro mundo e eu, olha, eu sou o mais forte desse mundo. Tem muito isso. Só que é da hora isso, porque como ele tem um objetivo definido, ele meio que não liga o que ele vai passar por cima. Inicialmente ele tá num mundo que só tem NPC. Só que esses NPCs começam a ter vida. Então agora o que ele tá fazendo já é questionável, entende? Ah, sim. Então rola essa coisa meio dúbia, sabe? Ele ainda é o cara legal? Ele ainda é o cara que tá lutando pra recuperar os amigos? Ou ele só virou um cuzão porque agora tem gente de verdade ao redor dele, sabe? Mas é comédia. É, e... Não. É, não chega a ser comédia. Raramente. Ah, uma coisa que é legal falar também é que vocês dois têm canais no YouTube de animes, né? Assim, de animes e outras coisas. Mas eu tô vendo aqui o canal do Pomper e deletou a maioria dos seus vídeos. É isso mesmo? Deletou. Tem alguns que eu deletei, sim. Ah, porra, perdi então. Tô procurando aí, mano. É, o do Goblin Slayer lá, porra. Você deletou. Deletei. Todos do Goblin Slayer. Porra, era bom pra caramba você conversando com a Kirito. Kirino? Com o Kirino. Com o Kirino. Com o Kirino. Porra, era bom pra caralho, mano. Tá ligado, Daniel? O Pomper tinha esse personagem. Esse personagem que era ele. Conversando com esse outro personagem que era Kirino. Que era a menininha lá, tinha o fofinho lá. Nossa, mano, era muito bom, mano. Eu tava com medo de alguém ver. Porque tipo... era muito Ed, né, cara? Falou assim, ah, esse foi o Pomper, tá ligado? É isso que o Pomper é, isso que ele acha. Esse autor é renomado, olha o que ele acha de verdade. Olha, tem uns 6 mil aqui, libertas. Esse foi do poema lá na... Se viralizou no Japão, cara, por algum motivo. Não sei por quê. Japão foi? Caramba! Consigo ver os estatísticos, né? Ele viralizou no Japão, não sei porquê. Que nem aquele seu vídeo lá, né, o Daniel? Daniel tem o que viralizou também. Mas aquele foi tipo bait. E pior que eu juro pra vocês, cara, eu não fiz pra ideia de ser bait. É o dos pelados, né? Eu só fiz que eu falei assim, ah, mano, vai ficar legal essa imagem assim, né? Diz muito sobre o anime. Sim. Se você quiser fazer vídeo sobre animes e quer que viralize, só coloca a gente pelada. Ou semi-pelada. Ou se você não quiser fazer vídeo sobre anime, só bota a gente pelada também, que dá certo. É segredo pra muita coisa. Vamos fechar aqui então, pessoal? Vamos. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar aí ou tá de boas? É que é foda, anime, né? Tipo assim, o Pooper falou, se deixar vai até amanhã. Parte 2 sobre hentai um dia? Nossa. Ixi. É que hentai é muito específico, cara. Não, mas eu tenho uns bons pra recomendar. Ah, então tá. Adoro hentai. Eu não gosto muito de hentai. Sério, eu gosto muito de hentai. Eu sou meio hater. Mas eu gosto muito de história. Eu gosto muito de ler história. Eu gosto é muito mesmo? De... Eu sei que essa frase, todo otaku já disse isso, mas eu gosto de ler hentai pela história. E tem umas histórias legais que eu recomendaria pras pessoas. Eu só não encontro desculpa. Tem histórias genuinamente legais? Ei, irmão, tô falando sério. Eu falei um podcast. Cite uma, só pra deixar aqui no gostinho. É. Não, eu vou ter que guardar pro episódio. Tá bom então. Caramba, tá bom. Despertou a curiosidade. Você viu? Agora eu fiquei curioso. Eu falei, caramba, não sabia que tinha história. Tipo, Bible Black, né? Tipo, Torá. Não, isso é trash. Não vou encomendar nada trash, mano. Vai ser só top. Caramba, olha só. É mesmo. Porque agora eu fiquei curioso, mas é ruim, tá? E com uma boa história. Você fala, pô, dá entretenimento. Aí. Só literatura, não é? Pô, deve ser engraçado, né? Porque geralmente ti é comédia. É. Não, tem hentai bom mesmo, cara. Porque assim, tem muita coisa que os caras sabem que não vai passar em censura. Então, tem história que meio que o autor sabe que ele só vai poder entregar num pornozão, tá ligado? Ah, entendi. Interessante. Convenci. Não, deixou mais curioso com hentais agora, que eu falei, pô, hentai já é um tema interessante, vai, dependendo do dia. Entra com uma história boa. Hein, Denis, e é minha chance de botar uma thumbnail bem chamativa. É verdade, cara, consegui público. Boa, Gustavo, pista na frente. Pode crer, obrigado então aí, valeu, Denis. Junto, yeah. Obrigado por ter vindo aí, valeu. Valeu, Pomper, obrigado. É nóis, tamo junto. Divertido. E é isso, pessoal, fechamos por hoje. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Você sempre faz isso. O quê? O Pudendo sempre faz. Quando termina. Mas eu fiz, não. Ah, não foi você? Eu não fiz, não. Foi? Eu fiz, rapaz. Caralho. Eu ia fazer o barulho do Dragon Ball, sei lá. Sim. Vou botar. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar. Na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém pra te mostrar o amor.